Da Juliette, 38, mano meia. Juliette, mano meia, autorizado ingresso, portão 62, já. Autorizado ingresso, tá, para 62, tá, 38. Amadora, tá, 3520, puxa, estacionamento, posição 3. 3520, número 2, no setor aguarde. Uno, 83 a bordo, 4 horas, galeão. Uno, 173, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, reporta pronto. Via Índia, no ponto de espera, já pronto, igual ao Uno, 173. Tá 3520, após o táxi do Boeing, autorizado, chama táxi. Tá, tá 3520. Salvador, gol, 1173, tá pronto, pode ser. 1173, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 260 graus, 05 nós. Alinha e decola 10, gol, 1173. Taxa está 3520 com 105 a bordo, 1,50 acionando o travador. 3520, autorizado táxi, via Índia, reporta no ponto que espera pronto, ajuste no 013. Rio 3 vai reportar quando espera, está 3520. Uno 173, decolado aos 45, controle 120, destino 8, morro. Controle 208, obrigado. Pronto, no espera, tá 3520. Tá 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 250 graus, 04 nós. Alinha e decola, tá 3520. Controle Gol 1173, está cruzando 2500 pés. Poder Gol 1173, contato radar, suba para o nível 360 na proa de Leda. 360, Leda na proa, Gol 1173. Na 3520, decolado às 47, controle 120, destino 8, no 1. 208, obrigado. Doutor Salvador, muito bom dia, tá 3520, passando 1000 pés, você está a 190. Dia, tá 3520, contato radar, subiu para o nível 190, saída pouca. 190, saída pouca. Doutor 3530. Seu coordenado pronto. Alfa Romeo 363. Autorizado, está presente o Alfa Romeo 363, subindo para o nível 190 para 3530. 3520, Alfa Romeo 363, subindo a 190 para 3520. Controle, é gol 1173. Tá. Possível? Você poderia coordenar pro a corrente aí pro Edmonte, mano? Pode. Três, autorizado Módulo, e chame agora Recife na frequência no 3325 e alternado no 251. Proa de Módulo, chama Recife. 3325, alterno 251. Gol 1173. Obrigado, Módulo. Delta 3530. Agora ele para descer do Delta 3530 e irei coordenar agora, caiu. Quero autorizar descer para o nível 190, tá 3. Encerrado, e chame o controle Aracaju na frequência 903. Aracaju? Primo 120.3. Salvador, muito bom dia, o gol Uno 61, a informação do Lé, autorização para Guarulhos. Uno 61, bom dia, Juliette, confere. Autorizado Guarulhos, refúgio Luno 0, após Taubaté, nível 360. Decola da Uno 0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5565, controle 12028. Está correto, disponível em nível 360 pela Zulu 10 após Taubaté. Decola da 10 com curva à direita. Dael, Leda, Motiva, transponder 5565 e o controle 12028. Uno 161, cotejamento correto no portão 7, chame pronto. Chama lá pronto para o push, o Uno 161. Bom dia, é o TAN 3601, informação Índia, solicito autorização de tráfego Congonha, 340. 3601, bom dia, autorizado Congonhas, via Peso Luna 0, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5566. Controle 12018. Estado conforme, entra Zulu 10, nível 340, sai da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 566-208, 3601. Tá, 3601, cotejamento correto no portão 2, chame pronto. Chamarão. Salvador, o gol 1161 na autorização para pushback em funcionamento. 1161 autorizado pushback em funcionamento, chama táxi. Volta pro táxi. O gol 1161. Está com POB de 179, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Uno 161, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, então ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no 013, bom voo. Traço Pátio 1, Índia, no ponto torre 1. Traço, bom trabalho, gol 1, 1. Torre Salvador, muito bom dia, o gol 1161, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 1161, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, saída via gol 1161. Do TAN 3601 no portão 2 para pushback de chamamento. TAN 3601 no portão 2, autorizado, chama táxi. Chamada para o táxi 3601. No 161, decolado às 33, controle 120, decimal 8, morrou. 08, obrigado. Não ligou, mãe. No 161, você falou... Acho que eu não sabia. O 161, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto. Feitado. 360, autorizado, confirma a posição? Eita. Lenda direto, no nome mesmo. Pode voar monte, voa 1961. Pode. Pode. 1961, autorizado, direto monte, voa. Obrigado, direto monte, 1961.